diretamente. Restante Love Fuck. É o GM no beat, emplacando mais um. Me perguntaram qual que era meu sonho, eu nem sabia, então nem respondi. Era pequeno demais pra saber, então Deus respondeu pra mim, é. Calma meu filho, eu já tenho planos, passa por isso, faz parte do jogo. Na madrugada nem sentia sono, com aquele cheiro na beira do esgoto. Dificuldade, nós passou, mas não deixou abalar nossa mente, fiz amizade com ela. Felicidade é ver o sorriso das crianças e a paz de encanto em canto nas favelas. Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro, fui servente de pedreiro, cansei de bater prego. Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio. Então basta sonhar gigante, olha nós dos alto-falante. Antes fui rocha, hoje diamante, no outdoor estampado meu nome. Então basta sonhar gigante, olha nós dos alto-falante. Antes fui rocha, hoje diamante, no outdoor estampado chega meu nome. Chega a me dar cala. Frio, lembro do passado frio e cabuloso. A luz de velho e os gatos no fio. Banho de caneca com água do poço. Foi aí que o líder surgiu. Tipo Robin Hood, tu pouco fazendo muito, foi colhendo fruto e ajudando o povo. Mesmo assim eles me querem mal. Respeita, que eu respeito você. Aceita, que a favela vence. A receita é do pai e a colheita, seu filho que colheu. É. Ontem eu colhei de Lamborghini na favela. Não foi pra se mostrar, foi pros moleques se espelhar. Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa e que todo sonho pode se realizar. Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal. Vim preto com dinheiro, sei que te incomoda. E do nada minha cara estampada no jornal. Jesus é fortaleza, o que bate e volta. E bate no ponteiro da meiota. Eu vou acelerar pro Jardim Imperador. Grapo, show, dormiu, cortou, raspo. O que bate e volta. E bate no ponteiro da meiota. Eu vou acelerar pro Jardim Imperador. Grapo, show, dormiu, cortou, raspo. Sonhei que até uma Lamborghini cereja. A chuva me acordou levando meu barraco. O desespero da velhinha veio desmoronado. Ali nascia mais um cara revoltado. Caindo lá se deu tudo errado. E o parceiro no chão baleado. E um pegou em mim, achei que era meu fim. Deus me deu como um aprendizado. E hoje de navio ano incomodando aqueles que um dia de mim veio a duvidar. A meta foi buscar o progresso, andar no certo, com fé Deus vai abençoar. Te pedi nas orações entre os trovões que as fases da vida já me fez passar. Foi muita oração no quieto, um simples gesto fez minha vida mudar. Hoje nós virou exemplo nas favelas, paz molecadinha. Quem vem fazendo bem reflete, que não era perto o black, luta pela família. Hoje nós virou exemplo nas favelas, paz molecadinha. Quem vem fazendo bem reflete, que não era perto o black, luta a pela vida família. É louca, onde vários se adianta, põe no peito a responsa, outros quer ir pro problema, corre pra boca, iludido por dinheiro, quando vê como que é tenso, desiste de tudo, larga na hora. Sou menor, mas tenho em mente de erguer minha favela, demoli todos os barracos e fazer casona de boy. Esse esgoto me atrapalha, vai virar uma cascata. Aquelas que tem em shopping hoje o favelado constrói. Vizinha, tia Cida, a partir de agora vocês podem ficar tranquila. Não vou mais roubar sua alma de chegar com meu potinho, fazer carinha de dó pedindo um pouco de comida. Quem diria no futuro ia ter uma huracan, ter coleção de moto e também coleção de fã. Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma. Deus escreve o certo por linhas fala pra nós, quem tá feroz. Ó nosso brilho incomodando os boy, todas quebradas ecoa minha voz. Brilho incomodando os boy, todas quebradas ecoa minha voz. Sou rica, que ela tá o casa grande no meio da favela. Por enquanto o maior sonho, o maior é a queda. Realidade é uma só e nunca vice-versa. Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria. Olha aí por nós, Senhor, livra da maldade desse mundão. Ontem eu falei com o pastor, o papo foi dado, tem que dividir o pão. E na gominha de madeira, pingos e goteiras. Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fama. Vários conselhos da coroa e uns puxão de orelha. Mas foi aí que fiz minha cara e honrei meu nome. Cai lágrimas de um vencedor. Eu sou um cristal em meio aos cacos de vidro. Evolução sempre notável, da água pro vinho. A verdade à tona, criança tampa os ouvidos. Eu injustiçado, invadiram minha casa querendo o meu dinheiro limpo. Nada vai arrumar, garagem lotada, uraca, cereja, jet, panameira. Conquistei com meu suor, vocês não vai levar. Cai lágrimas de um vencedor. Eu sou um cristal em meio aos cacos de vidro. Evolução sempre notável, da água pro vinho. A verdade à tona, criança tampa os ouvidos. Certo dia, olhei pro céu e fiz um pedido a Deus em um anjo. E me abraçou, é fiel quem prometeu. Eu era pequeno, mas sonhava grande. E o impossível era só questão. Quem disse que na lama não tem diamante? Quem disse que flor não nasce no lixão? E o veneno que passei fortaleceu. Fé em Deus, nós não para de sonhar. E lá em casa, meu barraco não tem mais goteira. Minha fortaleza é uma gomona com visão pra lá. Da favela onde vim e sei onde quero, onde posso chegar. Não me vejo melhor que ninguém. Dele deu, ele pode tirar. Eu sou falho, mas eu sou fiel. Hoje provo como Deus é bom. Persistente igual Daniel, lá nas covas dos leões. Sou valente como Davi, também tenho um bom coração. Precisei do baixo pra subir. Os menor que é seu pode ex-alemão. Até falar na tela que o líder não presta. Muitos vai querer apontar meu sucesso, mas quem tava lá quando eu suportei o processo? Quando vi o barraquinho caído, o peso de um filho, meu choro da mainha, trazendo desespero e levando o sorriso do rosto do periferia. Hoje vejo até parece miragem, Deus colocou uma lambo na minha garagem. Quantas vezes dei fuga da maldade, mesmo sobrando oportunidade. Acho que Deus fez um sorteio lá no céu, colhi o que plantei, levantei meu troféu. No juízo final, vamos ver quem é réu. Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel. Se permita sonhar, olha a história que Deus escreveu pra meu rap. Vários pra agora, nossa vida. Poucos pra ajudar, mesmo na escuridão. Nossa vida, poucos pra ajudar, mesmo na escuridão, vai brilhar. De oração no quarto com a porta fechada, senti a presença do Espírito Santo. No meu coração Jesus sempre falava, pra eu só confiar nele, ele vai vigiando. Mãos e testa na vitrina admirava, o carro tenebra que meu olho brilha. O ano passou, inveja morde a cara, fui na Lamborghini e saquei uma vida. Amigo, eu conto no dedo, ao pai conto meu segredo. Minha dificuldade, medo, minha paz no meu tempo ruim. Forte abraço pros verdadeiros, nós mesmo que vem do gueto. Correndo pela tribeira, mas muita fé em Jesus. Vê nós louca, não é segredo, disputa do maloqueiro. Já foi chinelo de dedo, o pouco passou aqui. Não grite só felicidade, a inveja tem sono leve. O inimigo faz de amigo pra querer te destruir. Agora é 1 milhão na Porsche, no stories também. O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém. O líder mostra pra favela que pode vencer também. Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100. Agora é 1 milhão na Porsche, no stories também. O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém. O líder mostra pra favela que pode vencer também. Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100. É o GM no beat, emplacando mais um.